Bloqueou a posição. Ciente, mantenha a proa de Amã, redução para 21109. Número 4 na aproximação, passarei 2224. Reafirmando, tenho tráfego na posição de 11 horas, agora 3.5 milhas, um Alfa Tango 72, em descida para 060-2409. Passou tudo estabilizado, ILS, Gol no 884. Gol no 884, complete aproximação, chama a torre 118 nesse momento. 86. O trip 5218 está presente, voa Duna. Presente, Duna. Ah, continue a aproximação, reporta no externo, baixado e travado, vento 150 graus, 89. É, reporta no externo. Zero, desce para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-4. Para 2.000, 1-0-1-4, está na 3560. Para 3560, voa Duna. Está presente Duna, está na 3560. Passaria 2224, vetoração para sequenciamento, vai manter a presente pro, o limite vai ser radial 280 de Salvador. Sim. 5218, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-1-4. 3.014. Quatro, tem livre pouso na 10, vento 150 graus 79, 1884. Livre pouso. Autorizado 070. Autorizado 070. 3560, está livre ILS, reporte estabilizado. Chamarei estabilizado 3560. Uno 884, no solo Zuno 3, livra a pista direita, VIP solo 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, livra agora, 1, 8, 8, 4. 224, redução para 1809. Dan 3197, chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. Boa, 1884, então. 1884, táxi autorizado, Alfa Juliette, Portão 9. Dois dois dois quatro, 10 para 4000 pés, ajuste na 0 no 4. Reassuma na proa de Duna, vai seguir o Alfa Tango 72 com 12.40 nós indicada, 6, agora 7 milhas à sua frente. A 3560, estabilizando a ILS. Completa aproximação, chama a torre 118, decimal meio, são 3560. 260 já. Passarei 2224, copiou o controle? 14 e 1 e meia do Índia Serra, trem abaixo da base. 3560, autorizado pouso, pista no 0, retorno 50 graus, meia dúzia de nós, que é legal no 0 no 4. 1 no 0 no 4, pouso no 0, tá? 3560. Oito da Triple IBLS, reposta estabilizada. Será? Dois, completa de aproximação, chama a torre 1, 1, 8, decimal 6. Boa. Batalha 2224, está autorizado ILS a sair da pista 1-0, reporta estabilizado. O 218, reporta no externo, baixada e travada. Número 2 na aproximação. Batalha Cimbra. Azul 4070, desça para a nível 050, chega da margem. Zero no solo 2-0, livre a pista pela direita, solo 1-2-1 no mar. Já passou cima da baixada de travada, 5-2 da noite. 5218, vento 1-50 graus, 8 nós, autorizado pouso pista no 0, 5218. Oi. São 3560, táxi autorizado, Alfa, Alfa Juliette, o seu portão de número 4, 3560. Alfa Juliette para o 4, 3224, estabilizando. Estabilizando agora. Torre 1, 1-8. Continua a aproximação, número 2 para a bolsa. Prossiga 6212 para 3.000 pés, ajustado 1014. Azul 4070, desça para 2000 na proa de Dona, reporte localizador. Salvador, 5218, levou na sua escuta. 5218, táxi em frente, Alfa Juliette, remota, posição 13, pátio 1, 5218. Sempre na pauta 13, pátio 1, Alfa Juliette, 5218. Salvador, 3603, para seguir. Autorização, Guarulhos. 7 Guarulhos. Estou autorizado no 340, na Pesulu 44. Decola no zero com primeira curva à direita, saída da El Leda, depois direto à posição Eudes. Frequência do controle 119.35, a torre 118, meia dúzia. Seu transponder 5030, TAM 3603. 340, pronto para push 3603. Passaredo 2224 no solo 26, leva a pista pela direita, solo 1 da zona 9. Quatro, táxi em frente, Alfa Juliette, posição 14 na remota do pátio 1, no passaredo 2224. viagem para o solo. Hotel Kilo Mike, está na aviação geral. O destino é Porto Seguro. No, o senhor está na aviação geral do pátio 4 ou no pátio 3? Está em frente ao correio, tá? Então aqui no pátio 3. Ciente. Para Porto Seguro, no nível 080, Golf 677. Decola da 10 com curva direita, saída coral. Frequência do controle 119.35, a torre em 118.6, com código 5032, Hotel Kilo Mike. Informe pronto para o acionamento, Hotel Kilo Mike. Livre acionar, reporte táxi. Azul 4070, torre 18.6. Pan 3858, voo Iduna, desça 2.000 pés, 1014. Chané 6212, desça para 2.000, autorizado LS. Ok, LS autorizado, 6212. No portão 7, autorizado, puxa, acionamento, reporte táxi. Salvador Azul 4070, final da 10, baixando para baixo. 4070, autorizado pouso na pista 10, vento 160 graus, 59, que negado no 0, na 4, Azul 4070. Pouso 10, 10, 4, 4070. Reduza para 210, autorizado IDS. 4070, no solo 35, leva pela direita, solo 1219. Chama a torre 1-1-8, decimal 6, boa noite. É 212, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, cheque, trem de pouso, 1-60 graus, 5-9. 6212, reporta ali, mais próximo, quem vai? O azul 4070, mesmo na Gol. 4070, táxi autorizado, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, 4070. Vai via Alfa, vai chamar antes da Juliette para ingresso, 4070. Controle Salvador, Bandeira 580, confirmação de entrada. Tio táxi, reporte para ingressar no pátio no hotel Kilo Mike. Continua a aproximação, guardando autorização para pouso, 6212. Oxalina 6212, vento 150 graus, meia dúzia de nós, pouso autorizado, 510. Pouso autorizado, 510, 6212, obrigado. Um minutinho para cópia. O TAM 3603 na escuta. Estou tendo estimado para início de táxi. Então vamos lá. Táxi via Índia e Alfa, ponto de espera. Chame a torre 1862 a 3603. Tem um ativo. Qual o seu bebê? Um 171 com 4 horas. Sente. Ponto de espera, torre 1862, é TAM 3603.